poderoso, eu tenho a chave de Davi. O Deus que abre, ninguém fecha. E quando fecha, quem pode abrir? Quando tudo te parece impossível, é aí que eu começo a agir. Eu tenho um mistério contigo, filho. Eu tenho um segredo que jamais revelei a ninguém. É só você e eu. Segredos e mistérios escondidos que nunca foram vistos nem sequer ouvidos. É só com você. Pra livrar.